Ordem! São Paulo, capital do brasão preto amarelo que a favela firmou. Sem sedução do cifrão, pelo estado da glória. Bagdá, Hezbollah, Talibã, Al-Qaeda, ordem própria. Sou o poeta da lama, não na busca da fama. A mente sana que tranca, a paz na distância. Não se tira diploma pra proteção do excluído. Vários que puxam a Glock, quem que aperta o gatilho? Aponta rosas pro Itaim, seja alvo da Uru. Pétalas não ferem espinho, nem boy no Leparco. O carrasco infiel sobre a conduta do risco. Protege da prova da paz, fiz do ódio exercício. Não me conformo ser feliz, escrever história assim. É que tem corpo carbonizado, não só dentro da boate Kiss. Pra mãe do inimigo, desejo pêsame e luto. Já que deu errado a oração do pastor no culto. A paz de incomodado, presente, coroa de flor. A semente do futuro não tá no esperma do doutor. Hoje é trilha de novela, amanhã papel de puta. Nem no quarto pedido do gênio do Aladdin vai me ver na Xuxa. O sofrimento é abstrato pro moda nas suas rimas. Da deficiência pública, texto slim do colunista. E o bandido que se julgou atira com outra arma. O veneno do neurônio cuspido na esferográfica. Order! Uma palavra ou dois tiros, um verso de incentivo, né? História e quadrinho. Não tem lápis de cor pro cinza do terrorismo. Não mudou a proporção, o texto vai ser mantido. Ordem. Uma palavra ou dois tiros, um verso de incentivo, né? História e quadrinho. Não tem lápis de cor pro cinza do terrorismo. Não mudou a proporção, o texto vai ser mantido. Toma, espera, cuidado, atenção com a letra. Quem é mais apologia, nós ou o sistema? Que tira do favelado a utilidade pública. Quem morre na busca sem cura, o cego na dúvida. No silêncio do sábio, vai que vai, faz estrondo sem atitude de boneca, pagando de monstro. Patriotas escondidos por trás da bandeira. Quem é vítima do coma, compartilha da letra. Torço que o grupo de oração, quem sabe, faça sentido. Porque quem tá morto de fome não vê o que tá nos lixo. Adianta pra segurança, tô nos últimos andares. Então é dos covardes que comete um massacre. O resultado da urna é o tiro do suicida. Mais melancolia do que o caso da Mércia Nakashima. Até mesmo o tiro na testa não leva a honra. É impossível ser Marighella dentro do corpo da Madonna. O programa de redução de miséria do governo não atingiu efetivamente as ruas da onde eu venho. Aconselho o ministro Joaquim Barbosa a reforçar o blindado, porque é raro no Brasil alguém que tem coragem pra tal fato. Flagrado pelo dross da explosão do paiol. Sangue de tapete vermelho não detectado no luminol. Sem tradução nem legenda, morri no inverso. Não tem contentamento no verso, porque ficou o derby. Order! Uma palavra ou dois tiros, um verso de incentivo, né? História e quadrinho. Não tem lápis de cor pro cinza do terrorismo. Não mudou a proporção, o texto vai ser mantido. Ordem. Uma palavra ou dois tiros, um verso de incentivo, né? História e quadrinho. Não tem lápis de cor pro cinza do terrorismo. Não mudou a proporção, o texto vai ser mantido.